Vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria dar um resuminho do que será o meu curso sobre o simbolismo na Idade Média. É apenas um fragmento muito pequeno do que será dado, mas já serve para vocês terem uma ideia. E também queria comentar brevemente aqui uma mensagem que é a tal da Priscila Garcia andou circulando. E que ela por si esclarece todo o problema que aconteceu. Bom, eu vou ler um pedacinho dessa mensagem, vamos liquidar isso logo de vez. Então ela está se dirigindo a Celina Vieira. Eu vou ter que acender aqui, se desculpe, senão não consigo ler uma pequenininha letra aqui. Então, diz ela aqui: Idem velle, idem nolle. É natural que a verdadeira amizade se construa sobre uma convergência de pensamentos, mas tal convergência não pode ser jamais forçada, sob o pretexto de que a amizade seria destruída pela discordância, por mínima que fosse. A ideia boa e verdadeira de que o seu amigo e você partilham uma convergência de ideias não pode ser instrumentalizada para se transformar em uma tirânica obrigação imposta a você de pensar igual ao seu amigo. Mas isto é uma inversão moral deliberada. E assim vai. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Bom, muito bem. Então, em primeiro lugar, o que está dito aqui é de uma obviedade digna do conselheiro Acácio, porque é evidente que se a concordância é forçada, então não existiu a concordância. Então, é claro que não precisava esclarecer isto, né? Mas ela o tempo todo baseado nisso e sugerindo que eu estou forçando as pessoas a pensar como eu, a terem serem uniformes, né? E não praticar o mandamento do próprio miolismo, pensar com os próprios miolos, né? Bom, acontece o seguinte: a única vez em que, desde que existe o meu curso, um aluno foi punido por uma divergência, única vez, foi o sujeito que escreveu contra os cigarros. E quem tomou a iniciativa de puni-lo? A Celina Vieira. A Celina Vieira tanto atormentou o sujeito que chegou ao ponto de levantar a ficha corrida dele na polícia. O rapaz ficou ofendido, magoado e me culpou por o que esta vagabunda estava fazendo. Esta mesma com a qual a Priscila Garcia veio agora fofocar, né? Quer dizer, atribuir a mim o que a amiga dela está fazendo, que nunca foi feito. Por exemplo, o meu curso tem alunos de todas as religiões. Eu posso perguntar, por exemplo, para Paula Félix ou Edson Camargo, que está aqui: alguma vez eu forcei você a abandonar o evangelismo e se tornar católico? Alguma vez eu forcei, sugeri que havia algo de errado em vocês por isso? Alguma vez se sentiu constrangido por isso? Eu posso perguntar aí ao meu amigo de quase 40 anos e meu aluno, o qual disse uma vez que o COF era tudo o que ele havia sonhado em matéria de educação desde a juventude, meu amigo, quase meu irmão, Ahmed Yusuf El Tassa: Ahmed, alguma vez forcei você a largar o Islã para ser católico? Posso perguntar, né, a outros alunos, também muito queridos, como Ivan Barenboim, né, ou André Kahn: alguma vez eu pressionei vocês, por meio direto ou indireto, sutilmente que fosse, para abandonar o judaísmo para entrar na igreja católica? Alguma vez eu fiz isso? Ou seja, nunca fiz isso. Nunca fiz isso com ninguém. Nunca nenhum aluno foi pressionado por discordar. Nunca nenhum. Desafio vocês duas, suas vagabundas, a mostrar um caso. Vocês estão me imputando uma acusação difamatória, vocês estão mentindo e sabem que estão mentindo. E essa vagabundinha que você está defendendo é a culpada pelo único caso que aconteceu. O rapaz, aliás, até saiu do curso. Esta senhora, Celina Vieira, centenas de alunos vieram me pedir para expulsá-la, porque ela não parava de insultá-los, ofendê-los, perturbá-los, sem motivo nenhum. Todas as vezes, eu levando em conta que a mulher é desequilibrada, uma coitada, tá certo? Pedi: não, vou ter um pouco mais de paciência, etc. Chegou uma hora que não dá, porque ela, baseada na proteção que recebeu da minha pessoa, começou a xingar o protetor também. Falei: aí não dá, aí passou do limite. Tá certo? E essa que você está defendendo. Então você, advogadinha, tem a cliente que merece, a cliente tem a advogada que merece. Também, essa história de que não, ele faz todo mundo pensar igualzinho, ser igualzinho, não tem individualidade, né? Como ela comenta aqui mais adiante. Igual, minha filha, o que tudo você está falando aqui, você está falando no vazio, porque você nunca ajudou ninguém a formar uma individualidade de espécie alguma. Você não tem a menor prática disso, você não sabe o que está falando. Agora, quando eu olho os alunos que eu formei, alunos, amigos, leitores, né? O Lavetes, de modo geral, que eu formei, eu vejo uma esplêndida coleção de individualidades, não somente altamente diferenciadas, tá certo? Mas maduras, completas, realizadas, e cuja realização já se exterioriza em obras que já se incorporam à mais alta cultura brasileira. Por exemplo, se eu pego, sei lá, o Rafael de Paula, comparo com o Érico Nogueira, você sabe que os dois são iguaizinhos, né? É? Quer dizer, de um lado você tem um físico nuclear, do outro lado você tem um dos maiores poetas da língua portuguesa, que é o Érico Nogueira. É? São iguaizinhos, são uniformes? O Érico Nogueira, como poeta, é igual a Lorena Miranda? Você não vê na poesia deles a individualidade altamente desenvolvida? Agora me mostra. Os seus escritos, onde só tem chavões como esses que compõem esse negócio. Ah, assim, a concordância dos amigos não pode ser forçada. Oh, meu Deus do céu. Isso é a mesma coisa que você dizer que a geração de um filho não pode ser forçada. Claro que não pode. Não é isso? Você dizer que um quadrado não pode ser redondo, claro que não pode. Então você vem com esta conversa de conselheiro acaso, esse bando de chavão vazio, né, opinando sobre coisa que você não tem a menor ideia. Dá uma olhada nas obras dos meus alunos e você vai ver o que é que são individualidades desenvolvidas, amadurecidas e realizadas, coisa que você não é, você é aos quase 70 anos. Tu é ainda um adolescente semi-analfabeta. Você é um piolho miserável, tá entendendo? Você não é nada. Você vive por quê? Porque duas vezes eu falei bem de você. Duas vezes. A pedido da Roxane, que ficou com dó de você tanto mendigar atenção. Tá, ela pediu toda hora, ela pediu. Duas vezes elogiei, daí ela começou a ter leitores. Isso aconteceu com um bando de gente. Aconteceu com esse Tércio, com o Gonçalo Pereira também. Que vem primeiro mendigando uma atençãozinha. Ah, por favor, faz um hangout comigo. Você faz o hangout no dia seguinte. A cobra te pica. Tércio Gonçalo Pereira, esse é um semi-analfabeto, é um coitado. Ele vivia nesse grupo Guararapes, que é um grupo de milico de 150 anos, né? 153 anos de idade, coletando informações. Nós estamos aqui coletando informações. Coletaram informações durante 40 anos e não sabiam o que fazer. Essa milicada toda desse grupo Guararapes, esses generais, coronéis, são incapazes de deter o comunismo no Brasil. Se revelaram sua total incapacidade. Apesar de eu tê-los ensinado o que precisava fazer desde o começo dos anos 90. Né? Por exemplo, eu disse, vocês não podem deixar que os comunistas difamem vocês. Vocês têm que tomar providência legal. Não pode deixar mentira atrás de mentira ficar saindo. E eu pegava, condensava, juntava as provas do crime, entregava na mão dos caras. E eles não faziam nada. Fazia assim, uma notinha oficial que só a mãe do general lia. Né? Quer dizer, dando demonstração de fraqueza. A fraqueza, né? Como dizia aquele ministro da Defesa americano, esqueci o nome dele, Don Rumsfeld, a fraqueza atrai agressividade. Então, quanto mais difamar os militares era um crime impune, mais difamação vinha. E essa difamação culminou na tal Comissão da Verdade. Jamais teria havido Comissão da Verdade se esses vagabundos tivessem ouvido o que eu ensinei para eles. Mas eles têm preconceito de classe. Ah, vem aqui um paisano dizer o que a gente deve fazer. Eu sei o que deve fazer, vocês não sabem. Porque eu sou o único brasileiro que continuou estudando essa coisa de comunismo durante 50 anos. Vocês não sabiam nada, não sabiam nem quem era Antônio Gramsci. Ficaram sabendo com atraso, graças ao general Sérgio Coutinho, que teve a humildade de aprender comigo. E mesmo assim morreu amargurado porque ele escreveu dois livros, vocês não aprenderam nada com os livros dele. Vocês, generais, coronéis, vocês nasceram para apanhar. Vocês nasceram para levar cuspina na cara, como levaram na porta do clube militar, e não fizeram nada. Chega lá o estudante vagabundinho, cospe na cara de homens de 70, 80 anos, né? Coronéis, generais de exército. E eles, o que que eles fazem? Nada. Né? Para que que valem vocês? Vocês valem para puxar saco de político e para esperar pela aposentadoria. Vocês são apenas funcionários públicos, todos vocês. Não vejo uma exceção em todas as Forças Armadas. São fraquezas desarmadas. E graças à sua covardia, à sua inépcia, à sua incapacidade, nós estamos na situação em que estamos. O que eu lhes ensinei no começo da década de 90 teria sido suficiente para parar esse processo. Se vocês tivessem, por exemplo, eu me lembro do caso daquele repórter da Globo, Caco Barcelos, que inventou uma história horrível contra as Forças Armadas, e eu levei para vocês a prova material que ele estava mentindo. O que vocês fizeram? Nada. Bastava ter desmoralizado um desses camaradas da mídia e não haveria comissão da verdade, não haveria tudo que veio depois, e não haveria o triunfo do PT. Vocês são covardes, omissos e traidores. Todos vocês. Todos aqueles coronéis generais com quem eu conversei no Clube Militar. Eu tenho nojo de vocês hoje. Na época, a Rocher me dizia, não adianta falar com esses milicos, eles não são de nada, não vão fazer nada. E eu, não, imagina, eles são patriotas, são as melhores pessoas que tem no país. Cheguei a escrever que só havia patriotismo nas Forças Armadas. Escrevi isso. Patriotismo pode haver, mas é só na sua cabeça. É só imaginário. Na prática, eles não fazem nada. Eles dizem, ah, guerra da selva, sim, vocês fizeram guerra da selva, mandar 2 mil soldados contra 20 guerrilheiros, vocês ganhavam. Isso é a única glória que vocês têm. E guerra na selva contra quem? Contra sapo? Quando conta, sei lá, a prisão do Lamarca, é claro que era uma briga desigual, é evidente que é uma briga desigual. Agora, quando tem um desafio grande, vocês fogem. Eu lembro assim, na época tinha comandantes militares que diziam, não, nós precisamos nos preparar para o diálogo com a mídia. O diálogo com a mídia é o seguinte, você pegava um coronel para enfrentar um repórterzinho da Globo, o coronel tremia. Se fosse então uma atriz da Globo, o coronel se mijava nas calças. É isso que vocês são. Vamos parar de mitologia, vamos parar de nos enganar. É por isso que vocês levam a sério uma vagabunda como essa Priscila Garcia. O que sabe essa mulher? Não sabe nada, não sabe nem escrever, não sabe conjugar um verbo, não sabe concordância, não sabe colocar uma conjunção, porra. E tem gente, ah, eu admirava a Priscila Garcia. Se você admirava ela, você não resta. Quem não sabe desprezar, não sabe admirar, meu Deus do céu. Quer dizer, eu estou lhe mostrando, leia o romance, do Rodrigo Garcia Duarte, Os Invernos da Ilha. Você vai ver o que é um grande escritor. Uma individualidade literária totalmente formada, sólida. Tá certo? E daí você compara com essa vagabunda. Aquilo é um escritor, isso aqui é uma palpiteira. Da mesma mentalidade da Celina Vieira. Uma louca drogada, tá certo? Que eu conheço há 40 anos, tá certo? Sempre foi coitada, sempre com problema. Ah, me ajuda, estou deprimida, estou sei o quê, sei o quê, sei o quê. Minha namorada me largou. Assim. Quer dizer, mendiga de atenção. E essa mulher, essa Priscila, também é mendiga de atenção. Quem vier me falar, não, olha, se você admirava a Priscila Garcia, esconda. E sobretudo você dizer, eu admirava você e a Priscila Garcia. Teve gente, eu admirava você e o Rodrigo Cocô. Eu digo, você quer me ofender? Porra! Meu filho, porra, eu nasci para discutir com o Alexandre Dugin, com o Andrei Pleixo, com gente desse nível, meu Deus do céu. Não com o moleque vagabundinho que ouviu falar das coisas ontem e sai dando palpite. Então, o público, o fato deles terem público, é um sinal da podridão do estado da cultura nacional. Eu já suportei isso por muito tempo e no começo a minha orientação era a seguinte: ah, se o cara mostrou um pouquinho de boa vontade, a gente tem que ajudar ele para ir para frente, mesmo que seja uma besta quadrada, como é o caso desse Tércio Gonçalves Ferreira. Esse é um coitado, um coitado confessado. Pô, nós coletamos informação, mas nós não sabemos o que fazer. Eu, mas vocês não são os gostosões, não são os homens das Forças Armadas, não são os homens do serviço de inteligência, não são os homens da guerra. Eu não sou nada. Qualquer atrizinha da Globo põe vocês de quatro, porra. Sempre foi assim. Por quê? Milico não tem traquejo social. Milico só frequenta o meio militar e quando ele sai, vai, sei lá, num lugar mais chique, ele fica aterrorizado. Se você vai no, entre os pobres, entre os ricos, você se sente igualmente mal, só se sente bem com os seus pares. Foi por isso que, no Rio de Janeiro, uns 12 moleques do morro entraram na Urca, que é o bairro militar, botaram todo mundo para correr. E vocês vão dizer, não, nós estamos atentos, eu sei que você está atento. Não tem nada que faz o sujeito ficar mais atento do que o medo. Vocês estão atentos e não estão fazendo nada, estão correndo. Então, está na hora de tomar vergonha na cara. Eu não estou acusando nenhum de ser corrupto, de ter se vendido por dinheiro. Mas tem gente que você não precisa de dinheiro, ele se oferece, pô. E é o que vocês estão fazendo. Enquanto vocês tinham o poder na mão, o que vocês fizeram contra o comunismo? Nada. Vocês não fizeram um filminho de propaganda anticomunista. Vocês fizeram contra a guerrilha, isso sim. Que era, aliás, uma guerra desigual. E, às vezes, vocês não tinham sequer a coragem de cumprir a lei que vocês mesmos tinham votado. Por exemplo, votaram a pena de morte. Aplicaram? Nunca aplicaram. Preferiam matar escondido. Isso é que são vocês. Mataram gente escondida. Agora vem falar de honra, de patriotismo. Vocês estão brincando? Ah, tem que respeitar nossas forças armadas. Sim, eu respeito. Uma vez o coronel falou para mim, você tem que respeitar a minha farda. Eu digo, respeito. Tanto respeito que acho que ela vai vomitar você ali na esquina. Ela não vai aguentar andar com você dentro. E estou repetindo isso. Não é claro que não são todos. Eu conheci algumas pessoas de valor. Eu acho que já estão mortas nessa altura. Mas hoje eu não acredito mais. Agora, tem gente que até hoje está continuando anunciando intervenção militar para a semana seguinte. Desta semana não passa, desta semana não. O que, que é essa? Essa cultura militar brasileira é uma vergonha. Tem que acabar com a palhaçada. Tem gente que não tem coragem sequer de pensar, vai ter coragem de agir. Eles vão agir e fazer o quê? Claro que se você juntar 100 soldados com metralhador na mão e der um comunista do outro lado para enfrentar, eles até enfrentam corajosamente o comunista. Mas foram para enfrentar essa mídia toda, não são capazes. O único que fez isso e ganhou fui eu. Eu falei, dobrei Globo, dobrei Zero Hora, apostei com eles e ganhei. Estou ganhando ainda. Os caras assim, ah, vamos demitir, você pode demitir, que eu vou ganhar mais dinheiro lá fora do que aqui. E vou ter muito mais leitores. Hoje eu tenho na minha página, só no Facebook, tenho 480 mil, 420 mil leitores ali. Nunca tive isso no Globo, nem na Zero Hora. Na verdade é o dobro. Agora, por que ter medo dessa gente? Por que ter medo, sei lá, do seu Robert Civita ou do seu Otávio Frias? Isso são apenas filhinhos de papai. Você acha que isso é gente de coragem? Gente capaz de fazer algum mal? São capazes de conspirar pelas costas, fazer intriga. Quer dizer, é arma de coitado, pô. Como, aliás, todos esses caras que estão contra mim é tudo coitado. Algum vai querer concorrer comigo no campo intelectual? Pode contar a garganta. Ah, esse aqui é melhor que ele. Você está brincando, mulher? Eu repito aqui, os fungos vaginais subiram para o seu cérebro. Isso que aconteceu. Você está louca, porra. E essa Celina Vieira está mais louca que nunca. Olha, já vi uma médica que, falando de um doente recém-operado, que está lá em plena convalescência, disse: tomara que morra. Essa mulher está habilitada para exercer medicina? Nunca. Esse é o tipo de gente que estão lidando. Esse círculo. Então, o cara aprende alguma coisa com o Olavo, daí ele diz: não, não é possível que só tenha o Olavo, tem que ter mais gente. Por quê? Ele precisa do número para se sentir seguro. Se tem um cara sozinho dizendo a verdade, eles não têm coragem de segui-lo, eles precisam de mais gente. Então sai procurando Priscila Garcia, sai procurando Loriel Rocha, tá certo? E você pega o que aprendeu comigo e vai misturar com as lições de ufologia do seu Loriel. O que vai transformar ouro em merda? É isso que vocês querem? Muita gente fez isso. Dos que estão me ouvindo agora, provavelmente alguns fizeram. Não todos, evidentemente. Nem todo mundo é tão burro assim. Mas muita gente que me nivelava com esses caras, porque pensava assim: nós temos que fortalecer a direita, então fazer número. Então pega qualquer porcaria no lixo e põe lá na mesa de discussões com o Olavo de Carvalho. Onde eu tinha que me conter, tá certo? Para não fazer alguém passar vergonha. Eu sempre tive isso. Se eu vejo que o oponente é muito fraco, eu encubro a fraqueza dele. Tem pessoas, como por exemplo Cristóvão Buarque, quando me botaram na mesa de debate com Cristóvão Buarque, ele era tão burrinho, coitado. Eu falei: eu não vou fazer ele passar vergonha. Não quero fazer esse homem chorar, coitadinho. Tércio Gonçalves Pena é a mesma coisa, coitadinho. Então a gente vai lá, afaga o sujeito, passa a mão na cabeça do desgraçado. E ele, por conta do afago recebido, ele começa a se achar importante e poderoso. Quer dizer, que gente mais ridícula, que miséria, porra. Se você pega, olha, pensa assim: desse círculo olavético, né? Você pega só os dois irmãos, o Ricardo da Costa e o Sidney Silveira. Eu não posso dizer que o Sidney Silveira não tem similares. O Érico de Nogueira não tem similares. É um poeta originalíssimo, um dos maiores da língua portuguesa, sem dúvida, né? O Sidney Silveira tem um similar, o Gustavo Corsão. O livro dele, esse Cosmogonia da Desordem, é um livro que está à altura do Século do Nada, do Gustavo Corsão. Eu não li o livro inteiro ainda, li várias coisas, mas falei, pô, peraí. Isso aqui é o novo Gustavo Corsão. Isso não é para brincadeira? Agora, você acha que isso aí é o quê? É uma individualidade que foi reprimida, que não se desenvolveu por causa do malvado Olavo de Carvalho? Hã? Até aqui o livro. O Ricardo da Costa é o único historiador brasileiro da Idade Média que merece atenção. Gente desse tipo, me respeita. Por quê? Porque essas são individualidades desenvolvidas. Agora, se a única maneira que você tem de mostrar a sua individualidade é a discordância, a fofoca, é porque você não tem nenhuma. Você acha que o Érico Nogueira, a Lorena Miranda, precisa ficar brincando de propriomiolismo para mostrar que tem uma individualidade dela? Não. São pessoas que têm um mundo intelectual, um mundo literário próprio. Hã? Que não deve nada a mim, foi criado por eles. A educação deles deve a mim, claro. O encorajamento deve a mim. A direção geral deve a mim. Mas o mundo que eles criaram é deles. É autoria, são autores, meu Deus do céu. Eu citei só alguns aqui, né? Poderia citar muito mais gente. Né? Todos têm mil vezes mais capacidade do que essa véia, a véia dos gatos. Né? Então, o que essa véia dos gatos e a amiguinha dela, Celina Vieira, estão fazendo é depreciar pessoas que têm 2.000 vezes mais valor do que as duas juntas. Vocês não são dignas de amarrar os sapatos do Rodrigo Garcia Duarte, né? Do Érico Nogueira, do Rafael de Paula, do Ricardo da Costa, do Sidney Silveira. Não é do Olavo de Carvalho, não. Eu estou falando, é dos meus alunos. Meus alunos, meus amigos. Tem gente que. Eu falei do Dr. Arquimedes. Sabe o que é o Dr. Arquimedes? Vocês naturalmente não sabem. O Dr. Arquimedes é o primeiro não chinês que foi admitido na Academia de Ciências da China, em milênios. É o sujeito que chegou na China, aprendeu chinês mais do que chinês, escreveu um dicionário chinês, virou tradutor oficial dos congressos científicos chineses. E daí fez a revisão dos textos, de textos fundamentais da história da medicina chinesa, e corrigiu erros de 10 séculos, que levavam a uma interpretação totalmente errada da ciência chinesa. Isto é um grande gênio. Meu aluno, pô. Meu aluno, meu amigo, o Olavete. Quem é você, ô Priscila Garcia, perto do Ahmed? Você é um piolho. Piolho de piolho, porque piolho é a Celina Vieira, e você está lá parasitando a Celina Vieira. Então, vou dizer uma coisa, não apareça mais na minha frente, sua velha louca. Cala essa sua boca enquanto é tempo. Chega de passar vergonha, não chega? Porque você já entrou num ridículo tamanho que eu não sei mais o que fazer com você. Você vê que eu demoro para responder essas coisas, porque se há um mal do qual eu sofro, é vergonha alheia. Eu não quero fazer ninguém passar vergonha. Agora, se o cara vem, pede, implora, exige, me paga para eu fazer ele passar vergonha, eu tenho que fazer. Foi uma coisa, eu tive um debate com o Leonel Brizola. Ele era um sujeito muito simpático, ele estava falando só besteira, mas ele era um cara tão simpático. Eu falei, não, não vou fazer ele passar vergonha, eu posso afagar um pouco. Ele está velho, vai morrer. Né? Perdia todas as eleições. Né? Não vou fazer o mal para ele. O Cristóvão Buarque, mesma coisa. Né? Muitos desses. Agora você já chegou no limite, Priscila Garcia. Você continua se expondo a essa vergonha. Não adianta dizer nós vamos passar a tempestade agarrada no mastro. Imagina as duas, né? Priscila Garcia e Celina Dias, agarrar no pé da mesa, fingindo que é o mastro do Odisseu. Que palhaçada, meu Deus do céu! Tempestade, vocês? Porra! Eu nem falei mal de vocês, eu só fiz umas piadinhas. e você diz, é uma tempestade, nós nos agarramos. Quer dizer, é uma auto-idealização tão ridícula, tão grotesca. A pessoa está falando só besteira, passando vergonha e dizendo, eu escrevo melhor que o Olavo de Carvalho. Ora, que coisa. Então, né, os escritores brasileiros todos, até ela dizer, não, o Olavo escreve bem, mas 40 anos atrás havia muitos, havia sim, havia, só que eram todos 30 anos mais velhos que eu. Todos já morreram. Roberto Salles, José Montelo, Jorge Amado, né? Todos esses liam o que escrevia. Falavam assim com o maior respeito. Às vezes se colocavam abaixo de mim, aprendiam comigo. Josué Montero disse, olha, com esse seu livro aprendi mais do que em muitos livros. Josué Montero era o presidente da Academia Brasileira de Letras. Será que ele não sabia julgar obras literárias? Por que você não pega essas porcarias, essas mensagens, manda para um escritor de verdade, manda para o Carlos Heitor Coni, já morreu também. Agora não tem mais escritor dessa idade vivo para julgar. Eu já fui julgado, meu filho. O meu lugar na história da literatura, das letras brasileiras, está garantido. O seu lugar na privada também está garantido. É para onde você vai, é para onde os seus escritos vão. Não tenha nenhuma dúvida a esse respeito. Você, literariamente, intelectualmente, é nada para esse lugar. E essa vagabundinha dessa louca Celina Vieira, que quer a morte dos outros, esse médico querendo a morte do paciente, essa então, essa já está na privada há muitas décadas. Quem a manteve fora fui eu, com paciência, esperando que ela melhorasse, né? Veja, esse pessoal se junta com a minha filha Heloísa, Heloísa Martins Arribas. Que é isso, porra? A mulher que já foi pega em três crimes de calúnia, provados. Primeiro me acusou de fazer ameaça à mão armada, os filhos, todos eles disseram, não, não aconteceu. Inventou a história de que a cunhada havia tirado dinheiro ilegalmente do Bolsa Família. Eu tenho a prova documental de que isso jamais aconteceu. Aliás, ela publicou ontem uma excelente explicação, ela escreve muito bem, Stefano. E depois me acusou de haver falsificado o endereço num documento oficial. Quer dizer, só você vê as datas da minha mudança para esta casa e a data do documento. Eu morava em outro lugar. Uma mulher fez três crimes de calúnia, comprovado. Quem ainda quer saber a opinião dela sobre alguma coisa? Com muito menos do que isso, o sujeito perde a credibilidade. Mas tem gente que quer. Não é isso? E gente que diz, não, nós temos que pensar com os próprios miolos. Eles pensam com os próprios miolos, só que pensa sempre tudo igual. O que ele escreve a meu respeito, todos escrevem a mesma coisa desde o tempo do Orkut. Porque se que raio de pensar com os próprios miolos? Você pensa, pensa, pensa, força os miolos, sai a mesma frase igualzinha do outro. Só chavão. Só clichê. É só isso que você sabe fazer. E dizem que são escritores, estão brincando, gente. Então vou parar com essa palhaçada, tá? Muito bem, agora vamos passar ao segundo assunto. Dá um cafezinho. Deu para entender isso aqui? Resolveu o problema? Então, esta parte da aula eu vou botar abrir acesso para o público. Muito bem, então, eu bolei este curso sobre o simbolismo medieval depois de ter lido dois livros. O primeiro foi o livro do C.S. Lewis, que se chama A Imagem Descartada, onde ele faz um resumo da cosmovisão medieval, baseado na literatura medieval, e diz, ah, esse é um universo de uma beleza extraordinária, muito sugestivo, etc., etc. Mas ele não toca no problema central, que é a norma medieval, ars sine scientia nihil. A arte sem ciência não é nada. Então, se a arte não tiver um conteúdo cientificamente relevante e cientificamente defensável, ela não é nada. Toda a arte medieval é baseada nisso, toda ela. E o C.S. Lewis, que, para meu ver, é um escritor muito talento, mas um covardão, certo? Descreve toda essa cosmologia medieval só do ponto de vista estético, como se tivesse só um valor estético. Ele não ousa, no ambiente universitário britânico, né, desafiar a ciência moderna. Ele se cai prostrado de joelho na frente da ciência moderna, né. E um segundo livro que eu li foi o livro sobre o John Senior. John Senior é um filósofo americano que começou escrevendo um livro que se chamava Caminho para Baixo e para Fora, onde ele provava, assim, por A mais B, que toda a poesia moderna, tanto o período romântico quanto o período simbolista, isso aí vai desde Victor Hugo até T.S. Eliot, até Ezra Pound, etc., toda ela era de inspiração esotérica. Todinha. O que já basta para explicar a dificuldade. Quando você vai ler Ezra Pound, ele quase morre para entender aquilo. Ou vai ler o nosso Gerardo Melo Mourão. Eu digo, bom, se você não passou anos estudando esoterismo, mitologia, simbolismo, você não entende o que o homem está falando, né? E então, graças a esse aporte esotérico, a poesia, nesse período, deu um salto em cima da poesia anterior, que é uma coisa monstruosa, né? E o John Senior notava que uma das características dessa poesia era a experiência íntima da unidade do réu, da unidade do corpo, da unidade da alma com o mundo. Isso visto geralmente em termos de simbolismos gnósticos ou astrológicos, alquímicos, coisa assim. Ele, bom, esta experiência da unidade do homem com o cosmos material significa o seguinte: o cosmos material fala. Ele não consiste só de objetos que estão presentes no espaço e dotados de uma dimensão, um tamanho, como dizia Descartes, quer dizer, a res extensa, né? Para Descartes havia duas substâncias totalmente heterogêneas: a coisa extensa que existe no espaço e a coisa pensante que só existe na nossa mente. Para toda a cosmovisão medieval e também para a poesia romântica e simbolista, a coisa extensa e a coisa pensante se mesclavam. Ou seja, a natureza tinha uma linguagem. Essa linguagem falava à alma humana. E a alma humana, por sua vez, tinha uma presença no mundo físico. Por exemplo, o que é uma operação de alquimia, se não uma alma humana que age sobre a constituição da matéria? Não por operações só materiais, mas também por operações espirituais. Muito bem. Toda essa cosmovisão medieval, ela vem abaixo a partir do século XVI, XVII, com o advento da ciência moderna, que decide só levar em conta os dados quantitativos e que, portanto, substitui o universo da nossa experiência real por uma série de fórmulas matemáticas. Mas essas fórmulas matemáticas não são como as fórmulas dos pitagóricos, as fórmulas do nosso Mário Ferreira dos Santos, que seria, vamos dizer, a lei de proporcionalidade intrínseca, a expressão matemática da essência. Não, são apenas medições tiradas de fora. O tamanho de uma mesa, né? Se você medir a mesa do jeito, o conjunto dessas medidas não diz para você que é uma mesa. Se você pegar o conjunto das medições de um gato, não vai dizer para você que é um gato. Então, de Leibniz dizia, falou, olha, é impossível você apreender qualquer objeto real só por meios matemáticos, porque além dele medir alguma coisa, ele tem de ser alguma coisa. E a noção de ser não tem equivalente matemático, né? Então, o Leibniz foi uma exceção nesse desenvolvimento. Acontece que os católicos, filósofos e teólogos, graças ao horror que eles tinham do antigo gnosticismo, começaram a condenar tudo o que lhes parecesse gnosticismo. Só que tem um problema. Se você me disser, me mostre uma doutrina gnóstica, eu nunca vi nenhuma. Não há doutrina gnóstica. As doutrinas gnósticas são coleções de figuras de linguagem do começo até o fim. Isso quer dizer que o único lugar onde eu vi doutrinas gnósticas expostas foi no livro de Santo Irineu. Ou seja, a única expressão doutrinal do gnosticismo é aquela que o seu inimigo lhe deu. Mas nós não sabemos nem sequer se os gnósticos interpretavam as coisas desse jeito. Não que Santo Irineu fosse infiel, Mas ele pegava aquelas figuras de linguagem e as interpretava da melhor maneira que ele podia. Mas se você procurar doutrina gnóstica, bom, primeiro, existem milhares delas, segundo, todas vêm com figuras de linguagem e você não sabe exatamente o que estão querendo dizer. Então, o que é tudo isso aí? Isso é discurso poético. E o discurso poético tem essa característica, ele não tem um equivalente doutrinal exato. Na melhor das hipóteses, ele tem vários equivalentes doutrinais simultâneos e contraditórios. Por exemplo, você pode interpretar, sei lá, se você pegar, por exemplo, as obras de Dostoiévski, você tem desde interpretações cristãs até interpretações comunistas. As duas são coerentes com a obra, porque obra de arte é forma, né? E forma estética. E não há nenhum meio de você puxar de dentro de uma forma estética um julgamento, um juízo de realidade sobre o mundo exterior. Não tem jeito de fazer isso. Então, por exemplo, se você pega o livro do Alessandro Manzoni, Os Noivos, agora mesmo estava conversando do Lago de Como, e o livro do Manzoni começa com uma descrição do Lago de Como. Eu digo, só que aquilo não é uma descrição geográfica. Ele está descrevendo aquilo porque vem vindo um personagem andando, Don Abbondio, né? E o Don Abbondio vai ser abordado por dois bandidos na esquina, né? Que vão lhe fazer uma ameaça e obrigá-lo a fazer alguma coisa. Don Abbondio é um covardão, né? Então, toda aquela paisagem está ali em função do Don Abbondio e não é um tratado de geografia. Portanto, se a descrição que ele faz do Lago de Como estiver totalmente errada do ponto de vista geográfico, não faz a menor diferença. Não é isso? Então, isso quer dizer que a veracidade de um discurso poético é diferente da veracidade de um discurso científico. Há intermediações, há passagens. E há algumas possibilidades de transformação de uma coisa na outra. Porém, o discurso poético será sempre polissenso, ele tem muitos sentidos. Nesses sentidos, alguns podem ser verdadeiros e outros falsos. Só que na síntese estética, eles estão todos misturados e não tem como separar. Então, acontece que as doutrinas gnósticas, elas foram vencidas. Mas digo, mas e o simbolismo gnóstico? Pode ser vencido? Ele não pode ser vencido. Não tem como contestá-lo. Em primeiro lugar, porque ele é o único que existe. E o simbolismo cristão também todo se baseia neste. Por exemplo, a Bíblia diz: o céu e a terra cantam a glória de Deus. Mas se o céu e a terra são apenas o céu e a terra da física, ciência física moderna, né? Eles são apenas fenômenos espaço-temporais mensuráveis e eles não dizem nada. E quem não fala não canta. Então, isso quer dizer que a possibilidade de você perceber Deus na natureza acabou. O único jeito de você perceber é através da síntese poética, meu Deus do céu. Não quer dizer que está limitado à síntese poética, não. Esta é a maneira de perceber. Não quer dizer que isso seja só figura de linguagem. Existe uma ciência no fundo disso, né? E se você abole esta linguagem, porque você, por medinho de você passar por gnóstico, então você passa a viver no mundo da ciência moderna, onde não pode haver um milagre, né? Então o milagre se torna totalmente inverossímil. Você o afirma, porque a igreja diz que existe, você acredita, fazer o quê, né? Eu sou católico, então acredito, porque o Papa diz que sim. Mas a coisa é inverossímil. Então, perde validade cognitiva. E daí, na hora que perde validade cognitiva, passa a ser tudo matéria de fé. E como que um milagre pode ser matéria de fé? Se Jesus Cristo curou o paralítico andou de fato nesta terra, ou não andou? Quando o Padre Pio cura, faz a menina sem pupilas enxergar, a menina está enxergando mesmo ou não? Isso não é matéria de fé. Isso é matéria de ciência. Só que, se aquilo que você sabe que aconteceu, de fato, é inverossímil para você, né? Você sabe, você vê e você não acredita. Você diz que acredita porque a igreja mandou você acreditar. Mas é um tipo de crença diluída. Quer dizer que se você vê o resultado do milagre, por exemplo, você vê o corpo incorruptível dos, não sei, milhares de santos. Você viu um corpo que tem 1.000 anos, ele está lá intacto. Você vê aquilo. Mas você acredita menos disso do que no resultado de uma eleição. Porque te parece absurdo. Eu digo, ora, mas. E daí você começa a definir o milagre como ruptura das leis da natureza. Eu digo, mas que raio de ruptura das leis da natureza? Se existem leis da natureza, quem as fez? Foi Deus. E ele precisa romper a sua própria lei para fazer um negócio, acontecer um negócio, só para te impressionar? Ele não pode romper a lei porque a palavra de Deus é eterna. Ele falou, não volta atrás. Então, se você diz, define o milagre como ruptura das leis naturais, você está definindo o milagre como uma coisa que não pode acontecer ou que só acontece se Deus mentir. Como é que você vai continuar católico ou cristão no meio disto? É impossível. Toda a cultura científica moderna foi feita para sufocar a possibilidade da fé. E a primeira coisa que ela faz é exigir demais da fé. Por exemplo, eu anotei isso no Facebook. O Valentin Tomberg, que é o autor daquele livro sobre os arcanos maiores do tarô, era um esoterista russo que se converteu ao catolicismo. Ele impressionou muito o Hans von Balthasar, que é um tremendo teólogo. Tem uma coisa do Balthasar que ele não concorda, mas isso não quer dizer que isso não diminui a estatura dele. E o Tomberg diz: olha, o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser comprovado cientificamente, porque naquele tempo não tinha exames laboratoriais para fazer isso, e hoje Nossa Senhora já morreu. Não dá para você pegar a aparição espiritual de Nossa Senhora e levar para o laboratório. Então, isso se torna matéria de fé. Eu, não, não, não, não, não, não, não, não. O nascimento virginal de Cristo, ele aconteceu ou ele não aconteceu. Então, ele não é um problema de fé. Que é um problema científico, que você não tem meios de resolver. Agora, se você não tem meios de resolver um problema científico, isso não se torna matéria de fé. Então, se você não tem meios laboratoriais para confirmar, você tem o meio histórico. Por exemplo, os testemunhos. Não é isso? O próprio testemunho, quer dizer, em primeiro lugar, a credibilidade do próprio personagem. Ele vai dizer, Nossa Senhora mentiu? Andou transando com alguém e mentiu que foi Deus? Me prove a verossimilhança disso aí. Me prove a verossimilhança de que São José mentiu. Ele não tem. Então, quer dizer, você obtém aí o que a gente chama de certeza razoável. Ou, na pior das hipóteses, a certeza verossímil. E é mais lógico você acreditar na certeza verossímil do que na inverossímil. Então, bom, é uma solução cientificamente precária, tá certo? Mas não significa que seja apenas matéria de fé. Você acreditar numa coisa porque ela é mais razoável do que outra, não é matéria de fé. Não tem nada a ver com fé, absolutamente nada. Agora, tem uma parte da revelação que é necessariamente matéria de fé. O juízo final, a salvação, a damnação, etc, etc. Tudo que a igreja chama as ultimidades. Por quê? Porque não aconteceu ainda, meu Deus do céu. O que não aconteceu não pode ser objeto de investigação científica, nem no nível da probabilidade. Mas, então, por exemplo, o inferno é provável, né? Não dá para saber, né? Então, não tem, esse não tem mesmo nenhum meio racional de você investigar. Então, resta o quê? A fé. E a fé, o que que é? A fé, se não a razoabilidade de você crer numa informação porque a fonte é honesta e fidedigna. Qual foi a fonte disso aí? Foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece a história do Nosso Senhor Jesus Cristo? Me dê um motivo para você duvidar dela. Não há. Então, mesmo aí, onde você está lidando com coisa que é matéria de fé, existe a razoabilidade do argumento. Agora, se nós estamos num mundo tal como a ciência moderna, a partir de Descartes e Bacon descreve, onde existem as qualidades primárias dos objetos, que são todas mensuráveis, e as qualidades secundárias, que são de invenção da mente humana, Então, tudo passa, tudo que é da religião passa a ser matéria de fé, você não pode provar absolutamente nada. E a igreja fez isso. As brilhantes inteligências católicas fizeram isso. Aceitaram a ciência, aceitaram a autoridade da ciência moderna, por medo de passar por reacionárias. Então jogaram fora a alquimia, astrologia, simbolismo, tudo, tudo, tudo, tudo. Né? E cederam, quando aparece uma pseudo-filosofia, pseudo-católica, ridícula, como a do Teilhard de Chardin, eles correm para aceitar isso aí. Digo, olha, existe muito mais seriedade na alquimia e na astrologia do que em 1 milhão de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin é só invencionice, só mitologia, só besteira. Né? E quando você vê, por exemplo, quando você lê a Suma contra os Gentios, de Santo Tomás de Aquino, quando ele diz: Deus move todos os corpos inferiores pelos corpos superiores. Todos os corpos inferiores, portanto, o corpo humano também. Né? Ele diz, e tudo aquilo que no ser humano dependa da atuação do corpo está sob a influência dos astros. Ora, o que que não está? O que que não depende do corpo? Eu digo, só a inteligência pura e a vontade pura. Mas quantos seres humanos nesse planeta são dirigidos apenas pela inteligência pura e pela vontade pura? Só os maiores santos depois da sua realização. Por exemplo, Santo Agostinho teve uma boa parte da vida dele determinada pelas paixões. São Paulo Apóstolo também. Então, nessa altura, eles eram movidos por forças corporais e, portanto, estavam à mercê dos astros. Isso diz Santo Tomás de Aquino. Né? Daí aparece um monte de católico, tipo o pessoal da Monfebre. Né? E daí, esse negócio de astrologia é herético. E daí, então você vai ter que jogar fora Santo Tomás de Aquino, porque ele disse literalmente isso. Né? Eles, claro, os astros não podem influenciar diretamente a vontade. Mas escuta, o diabo também não pode. Ele pode sugerir. Mas a sua liberdade, ele não tem. Sua liberdade no sentido metafísico. Nada pode alterar. Você sempre conserva essa liberdade. Não é porque você fez uma coisa até 5 minutos atrás, você tem que continuar fazendo. Então, Santo Tomás até diz isso para dizer, olha, a influência dos astros não pode servir de desculpa moral. Fiz tal coisa porque os astros me obrigaram. Porque, por definição, eles não podem obrigar. Por quê? Porque eles são apenas forças materiais. Eles não são forças espirituais. Então, como ele disse, o que é corpo só influencia aquilo que é corpo. Agora, as paixões humanas não são corporais? Existe a paixão puramente abstrata? Então, isso você vê como um problema teoricamente simples, como o da astrologia. Os caras conseguiram fazer uma confusão dos diabos. Então você vê hoje o teólogo repetindo a mesma coisa que o cientista materialista. Né? Então, mesmo quando você prova a existência maciça de alguma influência dos astros, isso eu acho que após a pesquisa do clã não tem como negar, né? Eles ainda ficam com o pé atrás, medo de parecer agnóstico. Tudo isso aí é um joguinho do parecer, né? Porque você se torna um gnóstico não na hora que você afirma a existência de experiências que você tem em comum com o gnóstico. Por exemplo, a experiência da unidade entre a alma e o mundo. Um católico pode ter isso tanto quanto o gnóstico pode ter. Só que eles vão interpretar de maneira doutrinal, segundo doutrinas diferentes, né? Agora, esse elemento gnóstico e esotérico presente em toda a literatura moderna, principalmente na poesia moderna, ele tem algum sentido doutrinal? Nenhum. Nenhum. São experiências que você pode tê-las como cristão ou como gnóstico, vai ser igualzinho. Por exemplo, quando você sente, você está numa situação muito opressiva. Eu me lembro que uma vez conheci um sujeito que chegou do exterior, era um homem de 30 e tantos anos, casado, e estava namorando uma menina de 16 anos, filha de uma amiga minha. E o pai da garota já estava querendo matar o cara. E a minha amiga então pediu: por favor, vai lá, fala com ele. Pô, você pode parar com isso, eu tô uma vergonha, tá ficando perigoso. Eu fui falar com ele, e no caminho eu vi uma constelação de aparência celeste, sinistra, que depois eu fui verificar no mapa astrológico, era realmente sinistra, astrologicamente. Mas eu vi aquela figura no céu. E quando fui falar com o cara, ele puxa uma faca e tenta me matar. E eu me defendi com o que eu tinha na mão, eu tinha um vidro de emulsão de Scott. Eu estou dizendo, a emulsão de Scott salvou minha vida. Ele veio com a faca, foi em vidro, no fim, ninguém bateu ninguém. Eu fui para casa e telefonei para o hospital psiquiátrico para levar o cara embora. Isso aí acabou então o namoro e livrou o cara de ser assassinado pelo pai. Mas esta experiência, por exemplo, a síntese do estado interior com uma constelação celeste no momento em que a coisa está acontecendo, isto é o tipo da experiência poética moderna. Quer dizer, a literatura moderna está cheia dessas coisas. Quer dizer, a unidade da alma com o mundo. Só que isso só existe hoje na poesia, na literatura. Por exemplo, se você pega ali na Montanha Mágica, Thomas Mann, está cheio dessas coisas o tempo todo. Tem uma cena que eu acho maravilhosa, é uma coisa que se passa num sanatório tuberculoso. Tem uma hora que o médico está mostrando a radiografia do paciente para o paciente, e no desenho do pulmão dele aparece toda a crise europeia, que é desaguar na Primeira Guerra. Esta é a unidade da alma com o mundo. Agora, se o mundo é como a ciência moderna herdada de Descartes e Bacon descreve, então tudo isto é só imaginário humano. Essa correspondência não existe. É tudo só cultural. Então não há o simbolismo natural. Não é isso? Agora, se não há o simbolismo natural, por que que a luz é identificada simbolicamente com a consciência, as trevas com a inconsciência? Você imagina o homem primitivo, o homem de Neandertal, quando tinha luz ele enxergava, quando não tinha, não enxergava nada. Não havia iluminação elétrica. Então, a identificação, né, da luz com a consciência é imediata e é natural. Ela não é uma invenção da mente humana. A mente humana não pode inverter isso. Ela não pode dizer, eu só enxergo no escuro. Não pode fazer, né? E assim por diante. Por exemplo, a simbolia das fases da Lua, quando associam a Lua com o tempo, com as transformações, etc. Mas escuta, mas a aparência da Lua não está mudando o tempo todo? Ela, para voltar a ter a mesma aparência, não leva 28 dias. Então, é um bicho que muda de forma, né? E assim por diante. Todos os simbolismos astrológicos são assim. Mas se nós perdermos a noção do simbolismo natural, então, meu filho, os céus e a terra não cantam a glória de Deus, porque eles nem sequer falam quanto mais cantar. E os teólogos católicos, intelectuais católicos, ajudaram a criar essa situação na medida em que tinham mais medo de um gnosticismo que nem existia mais enquanto religião, existia apenas como estado de espírito na cabeça dos poetas. Eles cederam tudo à mentalidade científica moderna. Então querem que nós sejamos cristãos no mundo materialista. No mundo só existem fatos materiais matematizáveis. Mas aconteceu um milagre, não sei onde. Não aconteceu, não. Se é, o mundo é assim, nesse mundo não pode acontecer milagre. Então, bom, é este o negócio que eu pretendo explicar em detalhe, analisando, pegando autores, né, exemplificando, pá, pá, pá, pá, pegar uns três ou quatro autores da etapa moderna, né, e duas ou três obras de arte do tempo da Idade Média, como por exemplo a Prova Divina Comédia. Ars Inescientia Nihil é uma divisa que o próprio Dante utilizou, adotou. Isso quer dizer que na descrição que ele está fazendo do cosmos, ele não está só fazendo figura de linguagem, ele está representando uma estrutura objetiva. E é isto que o leitor moderno não consegue ver, só consegue ver esteticamente. Mas é a mesma coisa, olha, nada disso existe. Só existe o que Einstein disse que existe. Então, daí quer dizer que a classe dos cientistas tem o privilégio de conhecer a realidade, que é negada a todo o resto da humanidade. Só que quando o cientista começa a se desmentir uns aos outros, então aí você fica que nem bebê no meio da briga de pai e mãe. Vocês ficam sem saber o que fazer. Que é exatamente o que acontece hoje. Não há consenso mais, de parte alguma, da ciência. Tem cara que já fala em fim da ciência. Tá certo? Tão grande é a impossibilidade de conciliar duas ou três teorias científicas ao mesmo tempo. Aliás, nós vamos falar disso no documentário do Dr. Wolf Schmidt. Ele é sobre isto. Né? Não está lá. Até o momento tem eu, Wolf Schmidt, e você Inácio. Não sei quem mais vai entrar. Né? Eu sugeri que botasse a doutora Catherine Pickstock e dar uma reinterpretação moderníssima de Santo Tomás de Aquino, que vai bem na direção da interpretação tomista que o doutor Smith deu da física quântica. Não sei se vocês vão aceitar a sugestão, espero que sim. Essa mulher é uma pessoa nova, tem 40 e poucos anos. Tremenda filósofa. Bom, então é isso que eu vou dar no curso. Tá bom? Não vou responder pergunta hoje, não. Tá? O negócio ficou mais tarde hoje, porque ontem caiu um raio aqui pertinho. O estrondo foi tão grande que eu pensei que fosse um pum do Big Mac. Mas não era. Daí queimou o nosso modem, o teve que trocar. Agora que está funcionando. Então, até semana que vem, muito obrigado.